Chegou a nossa vez, a vez agora é nossa. Impacto Oeste, ideologia nova, verdadeira alternativa. Uma saída, o cerco está fechado, pra que lado eu vou seguir a vida? Operações ilegais, certo ou errado? O roubo vem dos dois lados, arrebenta do lado fraco. O sucesso da punhalada pela frente já foi dado. Justiça, julgamento, crimes do sistema falho. Fiança livre, a cara de pé quente entre a gente. Bem diferente, maquiados, lupa transparente. A história continua e vai ficar marcada. Em um futuro turbulento surge em nossa cara. Com a volta de Cristo, enquanto isso esquema tático pra se salvar. Diversidades, obstáculos, dificuldades. Quem não é berço de ouro, se pá, fica louco. Acorda de manhã, olha a despensa, está vazia. O desemprego afeta esse e a toda a família. Tô longe demais pra conseguir o que queria. De galho em galho criminoso, perigoso. Ostentação superior, dinheiro, ódio, rancor. O inferno está aqui, mas isso ainda é pouco. Balão brincando em bilhões e eu roendo o dedo. Saneamento, esquema de desvio de dinheiro. Engravatado, esconde a cara, outros nem disfarça. Contagem regressiva, armadilha é mortal. Uma lição de coragem de quem não se espera. Retrato de um tempo, um diário, coletânea. Lembra alguém que ajudou a construir a lenda. Lembranças, pensamentos, verdadeiro, um dilema. Você pode, a autoestima cada vez aumenta. Cada vez aumenta, aumenta. Esquema armado, seco fechado. Círculo vicioso, anda pra que lado? Movimente, pense, não fique parado. Não, aqui ou ali, pra onde ir? Esquema armado, seco fechado. Círculo vicioso, anda pra que lado? Movimente, pense, não fique parado. Não, aqui ou ali, pra onde ir? A força que vai na correnteza contrária. Norte, sul, leste, oeste, não importa a área. O quadro é grave, a situação é precária. Com um sistema na cena, uma saída é problema. Esquema armado, cerco fechado. Procure uma saída, proteja sua vida, sua família. Sofrimento, desemprego, anemia. O que fazer na periferia? No corre de um dinheiro, não vacila, pensa rápido, meio cabreiro. Monta a barraca no centro, agora é camelô. Já fica ligeiro, olha lá na esquina. Lá vem o rapa, sai fora, se esconde, se não é poupa. É só borracha, temperatura sobe 1000 graus, dessa vez escapa no trem. Vende um chocolate, um amendoim, e segue assim, desde o tio aposentado até o moleque, em todas as idades por ali. Tá de boa no trem, e de repente novamente é poupa. Agora já foi, não adianta implorar. PF é borrachada, recebo e sua mercadoria tá tomada. Certas coisas são estranhas, raciocina comigo agora. Porque será que pro moleque a cola bem mais fácil do que a escola? De onde vem tanta arma e droga? Por que não investir mais na periferia ao invés de se preocupar com moda, moda? Esquema armado, seco fechado. Círculo vicioso, anda pra que lado? Movimente, pense, não fique parado. Não, aqui ou ali, pra onde ir? Esquema armado, seco fechado. Círculo vicioso, anda pra que lado? Movimente, pense, não fique parado. Não, aqui ou ali, pra onde ir? Entre a realidade e o sonho, uma visão de quem tem esperança de viver como um patrão. Dispenso 3 ou 8, segue o conselho da sua mãe. O esforço e o amor que recebeu não foi em vão. Movimente, pense, não fique parado. Corra atrás, faça, mas a chave está do seu lado. Mas cuidado com as pessoas que querem te derrubar. A maldade está no ar, mesmo que fuja, vai encontrar. O movimento não é brincadeira, é coisa séria. Entra de embalo, salto alto e sem consciência. Se politizar, a informação a circular. Gera emprego, mas o esquema ali é outra coisa. Se liga, louco, tô te fazendo de bobo. O bagulho é um jogo, pensar, sonhar, querer e poder. Tudo envolvido pra envolver você. Mas pra vencer é preciso ter estratégia. Armar o ataque e reforçar a defesa. Muita ideia pra trocar, pôr as cartas na mesa. Na hora certa, agir sem dar brecha. Tome muito cuidado para não ser enganado. Renove as ideias, não fuja das brigas. A treta é contra o sistema, o causador do problema. Tenha firmeza na cena, não pipoque nem trema. Esquema armado, seco fechado. Círculo vicioso, anda pra que lado? Movimente, pense, não fique parado. Não, aqui ou ali, pra onde ir? Esquema armado, seco fechado. Círculo vicioso, anda pra que lado? Movimente, pense, não fique parado. Não, aqui ou ali, pra onde ir?